no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. O programa Sentidos Urbanos, Patrimônio e Cidadania é resultado de uma parceria muito maneira entre o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e a UFOP. A Prefeitura e a Fundação de Artes de Ouro Preto também contribuem para o projeto, que existe há 8 anos. Os Sentidos Urbanos mobiliza os conceitos de memória, identidade e patrimônio em suas ações. Neste ano, 3 diferentes atividades são executadas: Poéticas e Moradas, Olhares Impossíveis e os Roteiros Sensoriais. Bateu aquela curiosidade? Então chega mais, que hoje nós vamos falar sobre uma das ações. Afinal, o que são os roteiros sensoriais? O bolsista do projeto e aluno de artes cênicas da UFOP, Adriano Soares, conta pra gente. Os roteiros sensoriais têm como objetivo proporcionar aos participantes uma forma diferente de perceber a cidade. Nós estamos acostumados a utilizar somente a visão, e os roteiros sensoriais propõem essa quebra. Isto é feito através de dispositivos que são acionados pelos mediadores no decorrer do roteiro. Nos roteiros, utilizamos como dispositivo a venda e também o protetor auricular, que retiram dos participantes 2 de seus sentidos, a audição e a visão, fazendo com que eles possam explorar outras formas de fruição dos ambientes. Utilizamos também como dispositivo o espelho e o pop card, que é uma espécie de câmera de papel. Ambos propõem um recorte mais detalhado dos elementos do ambiente em que acontece o roteiro. Você viu aí que o roteiro sensorial vai além de uma caminhada guiada em um determinado espaço da cidade. Portanto, esqueça a figura do guia turístico aqui. A equipe dos sentidos age como mediadora que instiga o participante a se relacionar com a cidade. A ação nasce da ideia de conectar o indivíduo ao urbano, explorando os sentidos do corpo. Essa metodologia foi desenvolvida pelo professor Juca Vilaschi, que conta como surgiu a proposta. Há 10 anos atrás, eu criei no curso de turismo da UFOP uma disciplina Percepção e Interpretação do Patrimônio Ambiental Urbano. Bom, na implantação dessa metodologia, nós começamos a perceber que a comunidade ouropretana, e não somente ela, mas as comunidades em geral, acabam sendo tomadas por um automatismo e começam a não mais perceber o que é a cidade em sua essência. E aí a gente passa a explorar com mais detalhes esses canais de comunicação e de percepção, que são os cheiros, os sons, as sensações, a luminosidade e até o gosto dos lugares. O roteiro sensorial é mediado pela equipe dos sentidos, normalmente para um grupo de 5 a 15 pessoas. A ação sempre começa com a apresentação do programa e alguns jogos de desinibição. O objetivo inicial é quebrar o gelo e aquecer o corpo. Em seguida, o participante é convidado a experimentações de ordem auditiva, visual, táctil e olfativa. Legal, né? Para saber mais, acesse facebook.com/programa Sentidos Urbanos. Eu sou Evelyn Ramos, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.